você esperar. Mais alto, mais alto, mais alto. Todo mundo com o copo pra cima, se vai. Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais, que mentia sobre os seus encontros casuais. Eu sabia que essa beleza nunca foi de graça. Trocava o seu nome pra esconder. Mel Rios, pra ficar gostoso, Feira de Santana. Joga a mão pra cima, a garrafa pra cima, o copo pra cima, a latinha. Canta aí! Rima! Sua cara maquiada não me engana. Por isso era boa bandida. Traíra falsa aí. E quanto mais bandida, mais o meu coração te ama. Portal do Arrocha. Alô, Lili, alô, Dudinha. Seus homens de coração, barriga e pimenta. Estourado, Brasil de Cássio. Eu sabia, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu sabia, disse que ia dormir cedo, que grande mentira. Eu sabia, alô, Vitorinha. Ô, paixão. Eu sabia que essa beleza nunca foi de graça. Trocava o seu nome pra esconder a farsa. Léo Batera gravando tudo ao vivo. Iago CDs, joga a mão pra cima, Feira de Santana. Que bandida, no mundo de rosa, sua cara maquiada não me engana. Por isso era boa bandida, traíra falsa e mentirosa. A falta te encontrar, sua cara maquiada não me engana. Por isso era boa na cama. E quanto mais bandida, mais o meu coração te ama. Cadê o gritão das mulheres bandidas?